Bom dia, está começando mais um programa Prato Cheio aqui na Rádio Comunitária Aconchego. Eu sou Laís Alves, estudante de nutrição em graduação na UFPE e hoje estamos com Marcelo Oliveira para falar um pouco sobre alimentação e atividade física dos 0 aos 5 anos de idade. Todos nós sabemos que é importantíssimo uma alimentação saudável para o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, bem como ser ativo ao invés de sedentário, nos protege de várias doenças na fase da adolescência e na vida adulta. Hoje iremos conversar um pouco sobre o que devemos dar para os nossos filhos comerem durante essa fase e também passar para vocês, ouvintes, o que é mais indicado que a criança faça ao longo dos dias em relação à atividade física, tempo ideal para dormir e quantos minutos é saudável o uso da televisão, celular, tablets e computador. Então vamos lá! Primeiro vamos discutir um pouco sobre a alimentação e atividade física para crianças de até 1 ano de idade. Então, a alimentação nessa fase da vida é muito importante para garantir a saúde do bebê. Na verdade, antes mesmo dele nascer, as mães devem estar preocupadas com a sua própria alimentação para garantir o desenvolvimento do feto. Mas e aí, depois que eles nascem, será que alimentamos nossos filhos da forma correta? O ideal é que até os 6 meses de idade, isso mesmo, 6 meses, ele receba somente leite materno. Se você, mãe, produz leite de forma adequada e não tem nenhum problema em amamentar, não tem para que oferecer leite de vaca, chás ou outras bebidas, como suco de laranja, por exemplo, que é tão comum ser oferecido, mas não é necessário nessa fase da vida, já que seu leite tem todos os nutrientes e líquido para que o seu bebê precisa. Caso você tenha algum problema em manter a amamentação, procure ajuda de profissionais especializados, como médicos e nutricionistas, mas não ofereça outros alimentos durante esses 6 meses sem motivo, ou seja, seu leite é perfeito para o seu filho. Já a partir do 6º mês, o bebê consegue engolir alimentos pastosos, aqueles que têm um aspecto de papa e não são tão duros. Esse é um ótimo momento para introduzir os alimentos que a família tem o hábito de comer, mas lembrem, o leite materno continua sendo a alimentação principal. Mas agora também iremos complementar com outros alimentos, 3 vezes por dia. Podem ser purês, mingaus e alimentos que, após cozidos, podem ser bem amassados até ficar com a consistência bem molinha. Eles são ideais para essa fase da vida. Podem ser papas salgadas ou papinhas de fruta, como maçã raspada, mingau de arroz ou papas de carne bem cozida, desfiada ou moída. Todos feitos em casa, preparados facilmente pela mãe ou pelo pai. Sim, o pai também pode ajudar muito nessa fase da vida, preparando os alimentos que o seu filho irá comer. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Laís. Agora falando um pouco em relação à atividade física, sobre o sono e sobre o tempo que as crianças passam vendo telas, não tem muito segredo. Nessa fase, os bebês dormem muito mesmo. Então não se preocupe se você vê seu bebê dormindo. Eles costumam passar até 17 horas por dia, somando a noite de sono e os períodos que eles tiram de cochilo ao longo do dia. Mas lembre-se, quando eles estiverem acordados, o ideal é que estejam ativos. E esse momento não conta o tempo que eles passam no carrinho ou no braço dos pais. Eles devem estar ou na caminha, ou no berço, ou em seus tapetinhos com seus brinquedos, se movendo pelo menos 30 minutos. Isso mesmo, 30 minutos tentando engatinhar e pegar seus brinquedos. Estimulem eles para que tentem se deslocar e brincar enquanto estão acordados. Ah, e sobre televisão, jogos de celular e tablet, o tempo é zero. Isso mesmo, zero de TV e outras telas na frente do bebê. Eles não precisam delas e não faz bem para a vista. É muito importante, ao invés de oferecer para eles algo desse tipo, que a família leia e conte história para eles. Então, já sabem, se não estiverem dormindo, nada de TV, celular ou qualquer outra coisa parecida. Agora vamos com Laís, de 1 a 2 anos de idade. Nessa fase, a criança já está habituada a comer outros alimentos além do leite materno. Então, alguns cuidados são importantes. A família deve evitar o máximo possível a adição de açúcares, enlatados, frituras, refrigerantes, balas e guloseimas na alimentação da criança. Só mais um detalhe que não falamos antes. Até 1 ano de idade, o mel de abelha não deve ser oferecido, porque ele pode gerar infecções graves no bebê. E também, muito importante, garantir qualidade da água que a criança está tomando, que ela seja o mais pura possível. Por isso, deve se ferver se necessário. Uma alimentação saudável é uma alimentação colorida. É muito importante que nessa época, ao introduzir alimentos novos, eles sejam os mais variados possíveis em cores e consistência, que não precisam ser tão pastosas como antes, mas que eles tenham também acesso a frutas, verduras e legumes. Durante essa fase, já se espera que a criança esteja se alimentando, assim como seus familiares, desde que todos comam de forma saudável. Não ensine seus hábitos alimentares ruins para o seu filho. E em relação ao sono, Marcelo, como é que é? A resposta é que eles continuam sim dormindo muito como na primeira fase da vida. Mas na metade do dia eles passaram dormindo. Até os 2 anos de idade, somando as sonecas e a noite de sono, eles passaram até 14 horas dormindo. Se eles dormem menos que quando eram bebês, o que farão nos outros momentos do dia? Acertou quem disse que ele passará mais tempo se exercitando. Nessa fase da vida, eles deverão se exercitar muito, mas muito mesmo. A ideia é que pelo menos 3 horas por dia eles passem brincando, correndo e jogando. E não apenas isso. Sabe aquele deslocamento para a escola, para casa ou para qualquer outro lugar, como visitar um parente ou amigo próximo? Eles também contam. Andar com seu filho ajuda a aumentar a atividade física diária dele, como também incentiva ele a ter hábitos mais ativos durante o dia. Se der, então, nada de carrinho, braço ou automóvel. Vá a pé com seu filho. Ou seja, quanto mais, melhor. Nada de estimular comportamento sedentário. Se eles estiverem deitados ou sentados por algum motivo, não entregue celular, tablets ou ligue a TV para eles. Juntem-se e contem histórias ou conversem sobre o seu dia. Pratique um diálogo com seus filhos. O tempo de telas para as crianças não deve ultrapassar 1 hora nessa fase da vida. É, e agora vamos falar um pouquinho da fase entre 3 e 5 anos. A alimentação da criança nessa fase já é bem semelhante à alimentação adulta. Então aqui você deve iniciar uma organização alimentar, bem parecida com a rotina de casa. As crianças já devem estar se habituando aos horários da casa e irão se alimentar em conjunto com os demais familiares. Aqui, o leite materno já não será mais uma alimentação habitual na maioria dos casos. Então a preocupação em alimentar seu filho de forma saudável é ainda melhor, assim como garantir uma boa hidratação é fundamental para o desenvolvimento da criança. Essa alimentação e as rotinas serão fundamentais para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança, ou seja, seu crescimento e seu raciocínio estarão se desenvolvendo em pleno vapor, bem como suas relações pessoais com família e amigos. Como vemos que essa fase também é muito importante, é sempre bom lembrar de fazer o horário da refeição como um momento para reunir a família à mesa, evitar se alimentar em frente à TV ou em horários diferentes da criança. E sobre o sono, Marcelo? Bom, dos 3 aos 5 anos, sem novidades. Eles ainda dormem muito. Somando tudo, não é de se espantar de ver uma criança nessa idade dormindo até 13 horas por dia. Pelo contrário, é normal e ideal que ela durma bem mesmo, porque agora elas estarão cada vez mais ativas. As atividades físicas devem durar pelo menos 3 horas por dia no total, e olhe que pelo menos 1 hora deve ser bem intensa. Então aqui elas já podem estar envolvidas em atividades físicas esportivas na escola, ou jogando com os amigos em casa, parques e praças. O crescimento saudável delas será garantido através dessas atividades diárias e de alimentação adequada. Estimule brincadeiras como corridas e saltos, assim elas desenvolverão seus ossos para que fiquem mais fortes e resistentes a quedas. Sobre televisão, videogames, celulares e tablets, também sem novidades. Quanto menos, melhor. Até chegar aos 5 anos, não se deve ultrapassar 1 hora de telas. Então é isso. Para ter um crescimento e desenvolvimento saudável da criança, ela deve mamar durante todo o período, certo? Exclusivamente durante os seus primeiros 6 meses é o ideal. Após isso, ela deve iniciar a introdução alimentar de forma gradativa, bem devagarzinho, com papas de frutas salgadas e doces e ir progredindo até a alimentação familiar habitual, sempre colorida e saudável. E não apenas isso, todos devem se divertir, engatinhar, andar, correr, pular e brincar, sempre que possível. E passar muito tempo longe das telas de TV, celulares e tablets. Toda criança deve ser estimulada a ser ativa e não sedentária. O programa de hoje acabou, mas a gente tem que lembrar que toda quinta-feira tem uma feirinha orgânica aqui no SIS e vai ser muito bom contar com sua presença lá.